Por volta de 21 horas e 30 minutos desta quarta-feira, dia 27, a Polícia Rodoviária Estadual de Gaspar atendeu uma ocorrência de apreensão de arma de fogo na SC-412. Para sabermos mais detalhes sobre essa informação, vamos conversar agora com o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, o subtenente Vieira Ramos. Foi uma ocorrência já aí dos inícios das ações da Operação Carnaval 2019, né? No qual a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Militar de Gaspar, em conjunto, realizaram algumas abordagens. E durante uma abordagem de um veículo GM Montana, a guarnição suspeitou da atitude dos condutores, procedeu à busca pessoal e veicular, quando encontrou no interior do veículo um revólver 38 carregado com cinco munições, né? Durante a busca ainda foi encontrada uma quantia de mais de R$ 5.000 em espécie. As pessoas que estavam dentro do veículo não souberam precisar de onde que era esse dinheiro, a sua origem, né? Os integrantes do veículo também tinham várias passagens pela justiça já e foram encaminhados à delegacia para prisão em flagrante pelo porte ilegal de arma. Eram dois homens que estavam nesse veículo. Isso mesmo, eram dois homens com um veículo com placa de Guabiruba, veículo que circula aqui pela nossa região, né? E importante é que mais uma arma tirada de circulação. Comandante, ainda nessa quarta-feira, dia 27, vocês atenderam um acidente de trânsito próximo à Ponte do Vale, onde o motorista estava embriagado. Exatamente. Por volta de 19 horas e 40 minutos, né, nós recebemos um chamado de um acidente de trânsito, do tipo uma saída de pista, em que o condutor estava no local aparentemente embriagado. A guarnição chegou ali em poucos minutos, né, até porque o local é bem próximo ao posto rodoviário, e realmente constatou a visível embriaguez do condutor, o senhor, que ao realizar o bafômetro confirmou-se ali a embriaguez ao volante, inclusive para limite de crime, né, não só para infração de trânsito, mas já um índice que configura o crime de embriaguez. Essa pessoa também foi presa e encaminhada à autoridade policial para o flagrante delito. Comandante, esse início da Operação Carnaval 2019 já começou com várias ocorrências, então incluindo aqui a rodovia SC-412. Sim, a operação oficialmente ela começa na sexta-feira, mas como a gente bem divulgou durante a semana, a Polícia Militar Rodoviária já começaria com algumas fiscalizações com foco na embriaguez ao volante e também nos excessos de velocidade, principalmente durante o dia, né? Embriaguez mais durante a noite. Então, durante essas primeiras intervenções, já foram flagrados aí o condutor embriagado e essa pessoa portando arma de fogo atravessando por nossas rodovias. E a Operação Carnaval 2019 prossegue até o dia 6 de março. Exatamente. Se encerra pela manhã do dia 6 de março, a quarta-feira de cinzas. Qual é a principal dica para os motoristas que vão pegar a estrada neste início de feriadão e até no feriadão de carnaval, comandante? Primeiramente, as pessoas que só aproveitam aí o feriado ou uma folga maior para viajar, né, que dirijam com bastante atenção, que programem os seus deslocamentos, né, tanto de ida quanto de retorno, evitando sempre que possível os horários de pico, né? Uma rodovia mais movimentada, ela corre um risco maior de incidência de acidente. Para os festeiros que vão para os bares de carnaval ou algum desfile que tem na nossa região, a gente recomenda que seja planejado o seu retorno logo antes da saída, né? Por que isso? Porque esse tipo de evento ele incentiva, é normal o consumo de bebida alcoólica. O que não pode ser normal é o condutor retornar dirigindo, né? Então ele já deve sair de casa com o seu retorno garantido. Utilizando aí meios de transportes coletivos, como táxi, ônibus, Uber, vans, né? Ou até alguém que realmente foi para o evento, mas que não ingeriu bebida alcoólica. Nós conversamos com o subtenente Vieira Ramos, comandante da Polícia Rodoviária Estadual, posto 2, com sede em Gaspar, nos falando sobre as primeiras ocorrências atendidas na Operação Carnaval 2019. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.